aqui da UA é Patrícia. 55 é Patrícia e doutora Fátima. Comece o dia bem informado. Alô, alô, Inhamuns. São 7:33 em Tauá, 7:33. Estamos de volta com o Alô, Alô, Inhamuns, a informação verdade. Chamando a atenção aí da população que o Instituto Federal do Ceará, campus de Tauá, conclui na próxima segunda-feira, dia 9 de setembro, as inscrições para o preenchimento de vagas em dois cursos superiores. Um é análise e desenvolvimento de sistemas e o outro é licenciatura em letras, português, inglês e respectivas literaturas. O curso de análise e desenvolvimento de sistemas são 28 vagas e o curso de letras são 39 vagas. As inscrições são feitas pelo site qseleção.ifce.edu.br. Lembrando que o Seleção nem tem cedilha nem tio. O processo é voltado para o preenchimento de vagas remanescentes do processo seletivo do SISU 2024. E terá validade para matrícula no semestre 2024.2. Esta seleção será realizada em uma única etapa, com base nas notas obtidas pelos candidatos em apenas uma das edições do Enem. Pode ser dos anos de 2019, 2020, 2021, 2022 ou 2023. Os cursos são oferecidos nas modalidades tecnológico e licenciatura e serão ministrados de forma presencial, sem cobrança de taxa de matrícula ou mensalidade. Os cursos são ofertados nos turnos matutino e integral. Em cumprimento aí com a legislação vigente, o IFCE reserva um mínimo de 50% do total de vagas para candidatos egressos das escolas públicas. 7:35, eu falei há pouco a respeito do hasteamento dos pavilhões agora pela manhã, né? Como estava na dúvida do local, fui procurar saber aqui do secretário Radi. Porque, lembrando que não vai ser aqui na praça Dr. Alberto Feitosa Lima, tá? O hasteamento dos pavilhões vai ser lá em frente ao Palácio Quinamuiú, que é a sede da Prefeitura de Tauá. Então vai ser lá o hasteamento dos pavilhões, agora a partir das... vai ser às 8 horas da manhã, informa o secretário Radi. Então o convite aí, vamos ter algumas entidades participando desse momento de comemoração da nossa independência do Brasil. Não é aqui na praça, e sim lá em frente ao Palácio do Quinamuiú. 7:36. O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá, afirmou ontem que há um esforço conjunto das forças de segurança estaduais e federais articuladas com o Ministério Público e o Judiciário contra a tentativa de interferência das facções criminosas nas eleições municipais. Ameaça de morte contra ex-governador Isolda Sela, do PSB, candidata a prefeita de Sobral, levou um homem à prisão na última segunda-feira. Em Caucaia, a Polícia Civil cumpriu 34 mandados de prisão preventiva. Foram 25 presos, pois 9 já estavam na cadeia. Os criminosos atentaram contra as campanhas de Emília Pessoa, do PSDB, e Naomi Amorim, do PSD, e de outras candidaturas. Foi o que registrou o secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará em sua fala no dia de ontem. O Centro Médico de Tauá informando a população que disponibiliza serviços de laboratório de análises clínicas em parceria com o Laboratório CEPAC, na responsabilidade do Dr. Wilson Saraiva, onde você poderá fazer seus exames, tanto particulares como por convênios. Tem um atendimento com o médico cardiologista tauaense, Dr. Lauridson Loyola. É toda terça-feira, por hora marcada. Consultas cardiológicas, ecocardiograma, teste ergométrico, eletrocardiograma, mapa Holter e casos de risco cirúrgico. É só você agendar, pode ser por telefone mesmo, DDD 85 999004896, ou procurar direto na Avenida Odilong A459, ali próximo à Escola Jorge Marcilon. Madeireira Abreu é onde você encontra madeira de ótima qualidade com excelentes preços. Vem fazer o seu orçamento. Rua Temístocles Fialho, 387, bairro Luiz Antônio, atrás do Parque da Cidade. Telefones 99704-2824, 99793-1077, 99781-1225. Bem, pessoas usam veículos como moradias no Ceará. O levantamento demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE 2022, apontou que 27 pessoas, sendo 16 homens e 11 mulheres, incluso 4 crianças de 0 a 14 anos, utilizam seus veículos, carros, caminhões, trailers ou barcos, como moradia no estado do Ceará. O dado foi divulgado pela entidade da Administração Pública Federal ontem, sexta-feira, e o número integra um grupo de 4 mil pessoas que vivem em mais de quatro tipos de moradias improvisadas no solo cearense. As especificações de domicílios improvisados, locais não residenciais, são tenda ou barraca de lona dentro de estabelecimento em funcionamento, estrutura improvisada em logradouro público, estrutura não residencial ou inacabada, veículos e abrigos naturais e outros. Durante as categorias, com maior índice de moradia improvisada são os estabelecimentos em funcionamento, com 1.863 pessoas, ou seja, 46,49% da população. Em seguida, as pessoas que vivem em tenda ou barraca, totalizando 980 pessoas, sendo 546 homens e 434 mulheres. A terceira categoria com maior número de pessoas vivendo nessa situação é abrigos naturais e outras estruturas improvisadas, sendo 452 pessoas no total. Por fim, 362 pessoas vivem em estrutura improvisada em logradouro público, 223 vivem em estrutura não residencial ou inacabada, é o que diz o censo. São 7:40 em Tauá, no Alô, Alô, Inhamuns, 7:40. O Lab Vida informando a seus clientes e amigos, agenda dos especialistas, ginecologista e mastologista doutora Irene Maia atende toda quarta-feira. Nas segundas-feiras, o neurologista doutor Idelvan Alves, ultrassonografista doutora Raíssa Feitosa, às terças e quintas, reumatologista doutor Anderson Farias, atendimento também com a doutora Jamile Uchoa, otorrinolaringologista. Quartas-feiras tem o atendimento do psiquiatra doutor Tibério Novaes, dia de sexta é a nutricionista doutora Gláucia Machado. Coleta de prevenção ginecológica, eletrocardiograma e exame toxicológico é todo dia. O Lab Vida realiza todos os tipos de exames laboratoriais, como hemograma completo, diabetes, colesterol, teste de gravidez, DNA, biópsias e muitos outros. Atende de segunda a sábado, a partir de 6:30 da manhã. O Lab Vida está em novo endereço, Praça Henrique Andrade, número 13, no Centro Comercial de Itauá, ao lado do Posto Central. Mais informações e agendamento, 99711-8008. Lab Vida, sempre de mãos dadas com a sua saúde. 7:41, as informações da paróquia de Nossa Senhora do Rosário com o repórter Luiz Filho. Alô, Luiz, bom dia. Bom dia, ouvintes da Nova Rádio Difusora dos Inhamuns, trazendo as informações religiosas para esse final de semana. Inicio falando exatamente da agenda dominical de missas. 7:00 da manhã desse domingo teremos missa no bairro Alto Brilhante, na Igreja de Nossa Senhora das Graças, no Divino Espírito Santo. 9:00 da manhã teremos missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário e no bairro Colibris, na Igreja de Santa Teresa d'Ávila. Às 17:00, teremos missa no bairro Coab, na Igreja de Santa Luzia, e no bairro Bezerra e Souza, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Às 19:00, missa na Igreja de São José. Para o interior, nesse domingo, teremos missa 11:00 da manhã, na comunidade de Catolé, Serra de São Domingos. Três festas religiosas estão acontecendo em nossa paróquia, na comunidade de Bom Jesus, Vera Cruz e Castelo. Na comunidade de Castelo, a festa começou no dia de ontem, hoje tem continuidade com a novena às 19:00, hoje será missa novena, com homenagem às famílias. Já amanhã, a novena também às 19 horas e dedicado à comunidade. Participa as comunidades da Vila Joaquim Moreira, Belo Alto, Riacho e Missão. A festa de Nossa Senhora das Dores, na comunidade de Castelo, vai até o dia 15 de setembro. Sempre a programação em comum para todos os dias, às 19 horas. Já lá na comunidade de Bom Jesus, festeja o padroeiro Bom Jesus dos Passos. Na festa de Bom Jesus dos Passos, que já iniciou desde o último dia 5, tem continuidade o seu novenário, também sempre às 19 horas. Para hoje, será o dia dos vaqueiros, a partir das 15 horas, a concentração dos vaqueiros, logo ao lado ali do posto de gasolina, na entrada da vila da comunidade. Em seguida, terá um momento de partilha na igreja de Bom Jesus dos Passos, ao lado da igreja de Bom Jesus dos Passos, e depois terá o momento da cavalgada dentro da vila de Bom Jesus, para em seguida acontecer a novena, que é bem certo que hoje na comunidade de Bom Jesus, a partir das 15 horas, terá essa movimentação que deve durar aí até por volta das 20 horas, que é quando termina a programação religiosa. Já para o domingo, no caso amanhã, na festa terá o momento da caminhada. Essa caminhada de Bom Jesus sairá lá de Santa Cruz do Banabuiú até a comunidade de Bom Jesus, começando exatamente por volta das 15 horas e a novena também às 19 horas. Toda a comunidade convidada a participar. Já na comunidade de Vera Cruz, a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Para encerrar aqui minha participação, o animador Galberto fala em nome da comunidade dessa programação da festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na comunidade de Inhamuns. A comunidade de Vera Cruz, no distrito de Inhamuns, iniciou no dia de ontem a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. São 103 anos de religiosidade na comunidade. Galberto, bom dia. Como foi a participação da comunidade na abertura da festa religiosa? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. No decorrer de ontem, foi um dia maravilhoso, onde iniciamos com a alvorada, a oração e o café comunitário, que às 5 horas da manhã é diariamente realizado nessa comunidade. Às 18h45 foi acontecido a procissão com a imagem e às 19h a missa novena, tendo a presença de Padre Marcelo, concluindo com a Barraca das Delícias e o Leilão Relâmpago. Na programação da festa religiosa, em quais momentos vocês esperam o engajamento de um público maior na realização da festa? Nós esperamos um engajamento maior na sexta edição da Moto Romaria, saindo da comunidade de Cacho no dia de hoje, saindo da comunidade de Lagoa do Ramo até a capela. A décima edição da caminhada, saindo da Fazenda Cachoeira amanhã. E a oitava edição da Cavalgada da Fé, onde reunimos vários vaqueiros nesses dias maravilhosos. E o ponto, o auge principal da nossa festa, o dia 14 de setembro, popularmente conhecido pela comunidade como o Dia da Padroeira, né? Um momento que engaja e reúne várias comunidades de nossa paróquia e outras paróquias vizinhas que vamos visitar em Vera Cruz. O que teremos em comum na festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para cada dia? O comum que temos realizados diariamente é nossas orações da manhã, a partir das 5 horas, na capela, a oração e o café comunitário, às 19 horas, as novenas, e em seguida a Barraca das Delícias e Leilões Relâmpagos. Uma das novidades deste ano é o bolo de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O fiel recebe um envelope coloca sua oferta, lacra, e no dia 14 de setembro será realizado o sorteio do bolo da padroeira. Aquele que colocar mais no envelope irá ser o grande sorteado desse dia. Lembrando também que terá a rifa, o show de prêmios, de 15 prêmios, dentre eles ventiladores, liquidificadores, chuveiro elétrico, micro-ondas e tantos outros dedicados, preparados com muito carinho aos fiéis. O valor do ponto é R$10. Como está o engajamento dos movimentos pastorais da comunidade de Veracruz nesse tempo de festa? Ou seja, nesse período, todos os movimentos pastorais, sociais, se aproxima, participa também no Assumir de cada noite? Como a comunidade preparou isso? Pronto, a nossa comunidade preparou uma programação recheada, né? As equipes foram bem divididas, tanto a equipe dos leilões, das barracas, das novenas. Cada noite terá uma equipe diferente e uma rua que assume a missão do dia, né? Temos as parcerias tanto com a escola, associações, CRAs, unidades de saúde que se reúnem juntamente conosco para celebrar esses dias. E neste ano, né, temos o apoio maior das equipes paroquiais, de algumas equipes paroquiais de nossa paróquia, que irão se dirigir até a nossa comunidade nos auxiliar nesse período de festa. Quando você fala de equipes, é equipes pastorais aqui da sede. Da sede. Equipes, né? Por exemplo, pastoral, de um exemplo, da família, dos homens bispo, um exemplo que também vamos estar dando isso, apoio à comunidade. O apóstolo da adoração estará conosco, o Ministério Encheios e também a Juventude Católica Yeshua. Sendo a primeira vez em nossa comunidade, a juventude estará reunidos conosco nesses dias. 103 anos de religiosidade. A festa hoje é uma festa mais de Veracruz ou já é uma festa de caráter de distrito que reúne as comunidades, além até do distrito de Imbus? A festa é uma que reúne mais, assim, além das comunidades de modo geral, né? Tanto do distrito, sede, outras paróquias de vizinhanças, como Mombás, que sempre vem a nossa comunidade celebrar conosco. E outras cidades, como Fortaleza, São Paulo, já temos vários irmãos que já confirmaram presença, né, em nossa festa. Os filhos da comunidade estão todos ansiosos para esses dias. Alberto, convite para a comunidade e as comunidades de uma forma geral estar participando da festa de Nossa Senhora Perpétuo Socorro. E aí aproveite para dizer o período da festa, que vai até que dia e como as pessoas podem estar participando. Meu irmão e minha irmã, você é nosso convidado para estarmos conosco em comunhão com a igreja. Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de 6 a 15 de setembro, com o tema Com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, somos uma comunidade a serviço da vida e partilhando os dons com os irmãos. No decorrer desse período, iremos lembrar o lema: fazer tudo o que ele vos disser. Venha participar conosco, você é nosso convidado especial. Como eu sempre falo, é sempre bom estar onde a mãe está. Às 19 horas, sempre? Às 19 horas, sempre as nossas novenas, barracas, leilões, diariamente. E as nossas missas especiais com nossos padres de nossa paróquia. Este ano temos 4 missas e também a presença do diácono Marcos. Estarão conosco todo esse período, assim, né? 4 missas e novenas. Um agradecimento a você por dirigir, assim, as comunidades também, contando a experiência de vocês na festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Boa festa, que ela nos abençoe e nos faça continuar firme na caminhada. Agradeço muito, Luiz, agradeço a todos vocês que nos escutam. Venha participar conosco, reforçando mais uma vez esse convite especial. Vamos celebrar o amor de Maria, a ela que trouxe o único perpétuo socorro do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe cada um. Amém. Nova Eletro, beleza para o seu lar, informa a próxima atração. todos os sábados pela Difusora dos Inhamuns, das 8 às 10 da manhã. Revista Difusora, a sua revista semanal, musical e informativa. Fique ligado. Fique ligado. Setembro chegou e a rede de lojas Moveletro preparou o maior show de ofertas. Ofertaças Moveletro! Descontos como você nunca viu antes. Aproveite para deixar a sua casa mais nova e mais bonita. Ofertaças Moveletro! Compre sem entrada. No carnê Moveletro com a primeira parcela que pode ficar só pro mês de novembro. Tem móveis e colchões com a primeira que pode ficar só pro mês de novembro. Compre tudo em 10 vezes sem juros no cartão. Vem pra Moveletro. Moveletro, Moveletro é o seu lugar de comprar. Vem aí, é o que o povo quer. Amigos tauaenses, eu sou o Dr. Murilo Carvalho, advogado, com atuação no município de Tauá desde 2010. Estou candidato a prefeito pelo Partido Liberal. Meu número é o 22. O meu vice é o Júnior Souza. Peço aqui o apoio e o voto de confiança de cada um de vocês. Não esqueça, no dia 6 de outubro, para o Tauá seguir diferente, vote Dr. Murilo Carvalho, 22. Vice, Júnior Souza. Agora, em Tauá, tem o Instituto Sales de Oftalmologia, ISO. Nele, você encontra tudo o que há de mais moderno e sofisticado no âmbito da oftalmologia. Contamos com centro cirúrgico e o atendimento médico com o Dr. Paulo Vitor Sales, cirurgião, especialista em catarata e glaucoma. E Dr. Murilo Sales, cirurgião, especialista em catarata e retina. Todas as terças-feiras, durante todo o horário comercial, das 7 às 11 horas e das 14 às 17h30. Estamos localizados na Avenida Hélio Pedrosa Castelo, número 2027, continuação da Avenida Odilongia. Telefones para contato: 88996068248, 88997283901. Que é uma gestão modelo. Vou tá lá seguindo em frente, sem risco de pesadelo. Amiga dona de casa, o gás acabou? Não se desespere, ligue agora mesmo para os telefones 3437-1012, 99167160 e peça seu botijão de gás ou vá ao depósito da Liquigás, que fica localizado na Avenida Laô Cavalcante Mota, sem número, bairro Tauazinho. Lá o atendimento é de segunda a sexta-feira, nos horários de 6 às 18 horas, aos sábados das 6 às 14 horas e aos domingos de 7 às 11 horas. Temos o maior prazer em atendê-los. Informamos que aceitamos cartões Visa e Mastercard. Agradecemos a sua preferência. Lique Gás, o gás de cozinha da dona de casa inteligente. Atenção, Tauá! Agora é a vez do povo! É 15! Vem aí, a grande motossiata do 15, dia 12, quinta-feira, a partir das 18h15. Venha, traga sua moto e vamos juntos com Edir e Argentino renovar Tauá! Motossiata do 15! É 15 na cabeça, todos juntos por Tauá! Com ligação Tauá de todos! Alô, alô, Inhamuns. Por dentro do esporte. Agora faltando 4 minutinhos para as 8 horas da manhã, vamos falar de esporte. Ontem à noite a bola rolou pelo Campeonato Tauaense de Futebol. Tivemos dois jogos, né, disputados no estádio Gerardão aqui em Tauá, na partida preliminar e também no jogo principal. Falando da partida preliminar, a equipe do Cipó goleou o Quinamuiú pelo placar de 4-1, né? 4-1 foi o placar do jogo realizado pela segundona. Já no, na primeirona, o jogo de fundo, nós tivemos o Tec vencendo o seu primeiro confronto do Campeonato Tauaense de Futebol. 3-1 sobre o América. O América abriu a contagem através do Raí logo no comecinho do jogo. Eu acredito que não era nem um minuto ainda de jogo, né? O América já fez 1-0, bobeira da defesa do Tec, pediu impedimento, né? O jogador do América entrou e fez o gol. Portanto, o América saiu na frente. Mas, ainda no primeiro tempo, né, nós tivemos um empate. Do Tec com um gol de Ups, dá um belo gol, e depois o Bolota, né, duas vezes, sendo um numa cobrança perfeita de falta, deu cifras finais ao marcador. 3 para a equipe do Tec, 1 para a equipe do América, né? Então, Tec vitorioso, sua primeira vitória, havia perdido o jogo inaugural, né, o jogo que ele participou na primeira rodada. Agora conseguiu aí a vitória, né? O América sofreu a sua segunda derrota no campeonato. Já pela segunda divisão, o Cipó, como eu já disse, goleou pelo placar de 4-1. Denis, né, foi o artilheiro do jogo, 3 vezes ele marcou. E o Gleidson marcou o gol quarto da equipe do Cipó. O jogador Zé Armando descontou para a equipe do Quinamuiú. Tivemos como árbitros na partida de ontem o Alexandre Peixoto, o Alexandre Peixoto, né, da Federação Cearense de Futebol, César Carlos e o José Noronha, na primeira divisão, na segunda arbitragem, a cargo do Léo Pereira, William Oliveira e também o Antônio Braz. O público ontem foi pequeno no estádio Gerardão, né, também tínhamos aí a movimentação aqui no centro da cidade, né, alusiva ao 7 de setembro. O 7 de setembro é hoje, mas foi antecipado ontem a comemoração, foi antecipada a comemoração. Né? Eu acredito que isso fez com que o público fosse pequeno lá no estádio Gerardão. Mas a renda foi de R$ 2.705 para um público de 319 espectadores. Né? Essa, portanto, foi, né, a situação da rodada de ontem. Jogo preliminar, 4 para a equipe do Cipó sobre o Quinamuiú, na segundona. Jogo principal, Tec 3-1 sobre o América. Ontem também foi dia de seleção brasileira, um jogo ruim pra caramba no segundo tempo, né? Primeiro tempo até que a seleção se saiu bem, fez 1-0, mas no segundo tempo, né, deu sono mesmo. A equipe do Equador por pouco não empatou o jogo. 1-0 foi o placar mínimo, né, para a seleção brasileira, mas ainda bem que a seleção brasileira conseguiu aí essa vitória, assim sendo, né, respirou nas eliminatórias da Copa do Mundo, agora passou a ocupar o quarto lugar na tábua de classificação. Portanto, a vitória contra o Equador dá um ânimo aí à seleção brasileira de futebol, mas que deixou muito a desejar, isso sim ninguém pode negar, tanto é que recebeu vaias lá no Couto Pereira, onde a partida aconteceu, em Curitiba, na capital paranaense, né? Portanto, o que tivemos em termos de esporte, seleção brasileira vencendo o Equador pelo placar de 1-0. Aqui no finalzinho do programa, abraçando você que está aniversariando, Matheus Filho, né? O Matheus recebendo um abraço aí do filho Marco Aurélio, também. Aliás, o Matheus é filho do Marco Aurélio, né? Então, nosso abraço aí ao Matheus, que hoje completa mais um ano de vida. Também está aniversariando hoje Rony Skelly, lá em Flores Nutrici, recebendo os parabéns dos pais Lucinha e Deusimar, também da irmã Micaele, da Sabrina e da Laura, né? O de Assis também está aniversariando lá em Almas Nutrici. Então, você que... Almas é Nutrici mesmo, Jota? Pois é, então um abraço para toda a turma boa que hoje está aniversariando. Receba o nosso carinho, o nosso abraço, feliz aniversário. E aqui a gente finaliza o programa Alô, Alô, Inhamuns. Voltaremos na próxima segunda-feira. Na sequência vem o Revista Difusora, no comando de Tomás Júnior, Antônio Manuel, Raimundo Vitor e toda a turma do Rádio Jornalismo aqui da sua nova Difusora. Um abraço, bom final de semana a todos. MHz 638, Rádio Difusora dos Inhamuns, 1100 kHz, AM, comunicando de Tauá para toda a região dos Inhamuns. Sempre ao seu lado, Dedezinho Supermercado. Você, que é produtor rural, venha conhecer a mais completa loja de produtos agropecuários da cidade, Recanto do Homem do Campo, onde você encontra rações para cães, gatos e aves, ferramentas, ferragens, produtos veterinários, material para pesca, máquinas e irrigação em geral. Venha conhecer nossa loja e conferir nossos preços. Rua Farmacêutica Neném Borges, número 70, no centro da cidade. Entre em contato pelo telefone 999-21-5284. Ou ainda no 999-731674. Recanto Homem do Campo. Comprar de tudo, pagando pouco, é só aqui. Doutor Edir, prefeito. Eu vou criar o programa Primeiro Emprego. Na nossa gestão, vamos estabelecer que 50% das vagas de emprego na prefeitura sejam destinadas aos jovens do nosso município. Queremos que vocês, que têm garra e vontade de trabalhar, tenham a chance de ganhar experiência na sua terra. No programa Primeiro Emprego, quem está no ensino médio ou na faculdade vai ter preferência nas vagas da prefeitura. Afinal, quem estuda precisa de oportunidade de trabalho. É 15! Comunicação Tauá de Todos. Você é mais chique, diferente e atual. Ponto Chique é ousadia, seu estilo em alto astral. Bolsas, acessórios, sandálias e sapatos. Menor preço e variedade e a maior facilidade. Que maravilha, você cada vez mais chique. É assim que se caminha, Ponto Chique, sapataria. Que maravilha, você cada vez mais chique. É assim que se caminha, Ponto Chique. A loja Ponto Chique fica na rua Domingas Gomes, 17, fone 3437-2819. Visite-nos. Sapataria. Ponto Chique. Este sábado, dia 7 de setembro, às 18h55, venha com Patrícia e Doutora Fátima participar do Patifolia, a micareta dos 55. O ponto de encontro é na Avenida Odilon Aguiar, esquina com Coronel Eufrásio de Oliveira. Venha caminhar junto com a gente até a sede do Comitê Central de Patrícia 55. Bora, que tal a é Patrícia? 55 é Patrícia e Doutora Fátima. Paz em Cristo Funerária e Velatório. Somos uma empresa com foco em atendimento de qualidade, mas por um preço justo. Pensou em fazer um plano funerário? Na Paz em Cristo você encontra preço justo de verdade. Plano para 6 pessoas, R$ 44,00. Para 10 pessoas, R$ 56,00. Atendimento 24 horas. Planos com 1.500 quilômetros de traslado que dá direito em Fortaleza. E se você já tem plano e quer mudar para a Paz em Cristo, você já entra com todos os direitos na hora. O tempo que pagou na outra empresa, nós colocamos no seu contrato. Você não perde nada. E se você indicar um amigo, um cliente e ele fizer o plano, você ganha dinheiro na hora. Venha conhecer a Paz em Cristo. Em Tauá, agora com a sede própria na rua Henriqueta Araújo Serra, número 50, no centro, próximo à prefeitura. Dispomos de salas de velório climatizadas, espaço amplo e moderno. Com filial em Parambu, na rua Idelbrando Alves Caracas, número 6, no centro, por trás da Igreja da Matriz. Contatos 3437-4161. Celular e WhatsApp 998-66-7635. Paz em Cristo Funerais, uma empresa séria com credibilidade. Música. Amiga dona de casa, o gás acabou? Não se desespere, ligue agora mesmo para os telefones 3437-1012 99167160 e peça seu botijão de gás ou vá ao depósito da Liquigás, que fica localizado na Avenida Laô Cavalcante Mota, sem número, bairro Tauazinho. Lá o atendimento é de segunda a sexta-feira, nos horários de 6 às 18 horas, aos sábados das 6 às 14 horas e aos domingos de 7 às 11 horas. Temos o maior prazer em atendê-los. Informamos que aceitamos cartões Visa e Mastercard. Agradecemos a sua preferência. Liquigás, o gás de cozinha da dona de casa inteligente. A nova difusora é notícia, é informação do seu dia a dia, credibilidade, compromisso com a verdade. Revista Difusora, Revista Difusora, é notícia, Revista Difusora. Bom dia, 8 horas 12 minutos, esse é o Revista Difusora, o seu programa das manhãs de sábado. A mistura de música com notícia, oferecendo aos ouvintes entrevistas, comentários e reportagens. Quadros especiais que abordam os principais fatos, dicas diversas, prestação de serviço, utilidade pública e variedade. A sua revista matinal informativa, associando o melhor do jornalismo, a prestação de serviço. Rádio Difusora dos Inhamuns 1100, www.difusoratauá.com.br em Tauá, Ceará. Programa Revista Difusora, apresentação e produção Tomás Júnior, Antônio Manuel, Raimundo Vito, a participação de Lyndon Johnson com as notícias policiais, no ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Hoje é sábado 7 de setembro de 2024. Bom dia. Hoje é o dia da independência do Brasil, dia de Santa Regina, dia de São Clodoaldo, olha aí, dia internacional do ar limpo para um céu azul, e é o dia mundial da barba, tem até esse. Com o áudio de J. Raimundo e a recepção de a nossa lendária Lucielma Marques, começando mais um Revista Difusora com música, contando também um pouco da história e do sentido da canção. Essa é boa. Ela chega tão meiga e tão bela, puxa as cortinas e abre a janela, sempre com a mesma delicadeza. A música Secretária, interpretada pelo cantor Amado Batista, conhecido por suas baladas românticas e letras que frequentemente abordam temas do cotidiano e relações amorosas, traz à tona uma narrativa sobre a admiração e o conflito interno vivenciado por um homem em relação à sua secretária. A letra descreve a rotina da profissional, que se destaca por sua beleza, eficiência e simpatia, elementos que acabam despertando sentimentos no narrador da canção. Através das estrofes, percebe-se que o protagonista está ciente de que a postura da secretária é parte de suas responsabilidades profissionais, mas mesmo assim, ele se vê confuso, pois seu coração não quer entender que o comportamento dela é apenas um dever do seu ofício. Esse dilema interno é agravado pelo medo de expressar seus sentimentos e ser mal interpretado, correndo o risco de ser acusado de assédio sexual, o que revela uma preocupação com as consequências legais e éticas de suas possíveis ações. A música, portanto,